Fala aí, pessoal, beleza? Estamos com o Boteco Aberto com mais um episódio, o segundo episódio aqui do nosso Nerd Beer Podcast. O segundo episódio dessa vez, o primeiro falamos do Coringa, do maravilhoso filme do Joker e de tudo também que engloba o universo do Coringa. E agora, nada mais justo do que comemorar os 80 anos do Mr. Morcegão, Batman, cara. Beleza? Antes de começar esse bate-papo, eu quero agradecer o meu amigo Gabriel, do Web Taverna, que vai estar passando para vocês no próximo sábado de novo. Olha lá, tá no link no post, beleza? Vai passar de novo esse episódio lá na Web Rádio Taverna. Então entrar no site Web Rádio Taverna, que vocês não vão perder, beleza? What the hell are you? Agora, dando continuidade com nossos bate-papo, eu apresento aqui o meu amigo Júlio, o meu amigo Lucas e o meu amigo Rafael. Por favor, se apresentem. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Júlio Alencar, falo de São Paulo. Para trazer um pouquinho também de novidades, de coisas interessantes sobre o Mr. Batman aí. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Vamos nessa aí. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael, sou de Porto de Caldas, também muito fã do Homem-Morcego e estamos aí hoje para falar aí sobre esse grande herói. Muito obrigado aí pelo convite e é isso, vamos destrinchar aqui sobre o Morcegão. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia para quem está escutando a gente aí. Eu sou o Lucas Aljabaile, eu faço parte lá do podcast Elementar. Sou de Paraíba do Sul, mas como ninguém vai conhecer mesmo, é melhor dizer que é o estado do Rio de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, isso aí, vim hoje aí, pô, agradecendo já aí o convite de vocês de antemão para falar desse grande herói que não é super, né? Mas é um herói de qualquer forma, né? E, enfim, vamos destrinchar esse assunto aí hoje. Vamos começando aqui, cara, vamos homenageando esses 80 anos, o Batman. Provavelmente quem é muito fã já sabe, Batman nos quadrinhos, a primeira aparição dele foi na Detective Comics, número 27, criado pelo Bob Kane. Pouca gente sabe, cara, mas eu não sei vocês, a inspiração do Batman veio do Zorro. Nossa, essa é boa, hein? Eu não sabia, essa informação é nova pra mim. Mas faz um total sentido, né, até em relação quando, quando os pais dele morrem, né, pô, o filme que tá passando é o filme do Zorro, né? Sim. E o próprio Bruce sai todo empolgado do filme, né, pô, coisa e tal, pô, tá com espada, né, não sei o quê, e acontece toda a cena da morte dos pais dele. Com certeza, é mais ou menos, o visual dele, o primeiro visual dele foi baseado. O Bob Kane mesmo já falou que ele era muito fã do Zorro e também naquela época o audiovisual nem tinha começado ainda ou estava muito fraco, então era muito forte as rádios. E naquela época, além de ter muita radionovela, então tinha aquelas radionovelas muito clássicas de suspense, aquelas coisas que a gente vê em filmes. Sim, e foi Guerra aí dos que... Isso, Numa web rádio, numa radionovela, teve uma história que ele contou que tinha um milionário numa cidade que lutava contra o crime, que perdeu os pais, e aí, por coincidência ou não, esse é o Batman. Ele teve muita influência, né, naquela época, porque não tinha, né? Tinha uma carência muito grande, então ele acabou influenciando muita gente, né? Então, sim. Faz até sentido, né? Sim, e é bem bacana, né? Ele veio um ano depois do Superman, é totalmente oposto ao Superman, até no começo. Hoje em dia o Batman já é bem oposto, mas antigamente o Batman ele era totalmente diferente. Ele usava arma, o Batman, o Batman matava. Ele tinha uma inspiração, cara, falou do Bob Kane, também a gente não pode esquecer do Bill Finger, que ele foi um dos... A gente sempre esquece dele, ele foi um dos criadores... Eles também tiveram uma inspiração no Sombra, o personagem lá dos Pulps. E acho que de 1930, eu lembro desse personagem. Tinha muita, muita, muita Sim, cara. É que o Bob Kane brilhou um pouquinho mais e a gente esquece. Sim. É, a gente acaba esquecendo. E é uma tristeza isso. Ah, claro. Porque ele sempre acabou ficando na sombra do Bob Kane. E... Hoje em dia que o nome dele acaba vindo em HQs, filmes, e mesmo assim ainda não chega aos pés, né, do tanto que o Bob Kane conseguiu. Você, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a origem do Batman, né, o Batman lá dos primeiras tirinhas de quadrinhos, né, ele era um detetive, né, ele não era, né, sim, era um herói nem nada, ele era um detetive, era como se ele fosse um policial um pouco mais habilitado, um pouco mais treinado naquelas táticas de investigação, mas acho que ele até usava arma mesmo, igual vocês falaram, né, usava arma, como se fosse um policial mesmo, né. Sim. É, era um homem da lei, né, vamos dizer assim. Homem da lei com recursos, né? Com muitos recursos. Muito. O homem da lei com o maior superpoder de todos, que é o poder do dinheiro. Exatamente. Mas tanto que no começo não tinha vilão, né? O Batman, ele não tinha Coringa, Charada. Os vilões dele eram... O Coringa só apareceu na Batman no meio. Eram gangsters, né, cara? Era a criminalidade da época, né? Tanto é que até o desenho do Batman dos anos 90, ele lembra muito a estética, né, dos anos 60, dos anos 50. É bem voltado pra esse lado, né? Era bem isso mesmo. E eu acho bacana quando fazem alguma história, uma obra do Batman, e usam essa temática, desse período de tempo. Eu acho que fica mais bacana com o personagem. Ah, fica, porque pega muito mais a essência dele, né? Sim. Porque ele foi muito refinado. Na verdade, todos os heróis tiveram ideias no começo, conforme foi crescendo, foram mudando. Uns demoraram mais, uns demoraram menos, mas... Foi mudando, o próprio que também Batman, vai mudando as gerações, né, cara? Vai mudando as cabeças das pessoas. O personagem também evolui, né? Evolui, exatamente. Né? E o personagem Batman, ele é muito maleável, né? Você vê que teve uma animação Batman Ninja. Então tem várias Batman mangá, tem várias versões. Que é maravilhosa por maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro. Ou seja, é um personagem que você dá pra fazer mil coisas com ele, né? É um personagem muito versátil. Ele é bem versátil, bem versátil. Inclusive, até, por exemplo, no cinema, a gente não encontra muito até essa do Batman investigativo. A gente não, assim, na maioria dos filmes do Batman, eu não vejo ele utilizar muito esse recurso. Então, eu vi nos filmes atuais, na atualidade, assim, o único filme que tentou fazer o lado investigativo do Batman... Foi o Batman vs Superman, mas foi muito pouco também. É. Mostrou o lado, ele pesquisando, ele descobriu quem que era o Superman, quem que era o Clark, a vida do Clark, tudo ele pesquisou. Só que na Liga da Justiça cagou tudo e esqueceram tudo que ele era. Ah, não, sem dúvida. Aquele filme é terrível. Não, tô falando, a gente vai chegar nesse ponto da Liga da Justiça, né? Não vai ter jeito. Não tem como escapar. Mas, aproveitando que nós falamos, assim, eu queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro contato com o Batman de vocês. Eu sei que todos tivemos uma faixa de idade bem diferente aqui, então eu queria saber o primeiro contato que vocês tiveram com o Batman. Eu acho que eu, por ser o mais velho, né, eu teria que ter tido contato primeiro com o Batman, mas o primeiro que eu vi... Foi com o Val Kilmer, cara, então era muito, muito velho eu já, né? Então não acompanhei bem o começo da história dele. Só comecei a acompanhar depois de me interessar por isso, entendeu? Sim, sim. É, comigo foi o desenho dos anos 90. Foi a primeira vez que eu vi e depois também o filme do Val Kilmer. E, incrivelmente, o filme com... Do Batman e Robin, que era com George Clooney, aquele filme que hoje a gente vê que é horrível, né? Assim, mas como eu era criança na época, eu adorava aquilo. Bate tetinhas e bate cartão de crédito. Exatamente. Mr. Freeze, esse foi o meu primeiro contato. Ah, Joel Schumacher. É. Nada contra, cara, mas transformou o Batman no carnaval, velho. Num carnaval. Aquele filme é hilário. Cara, vocês pasmem, cara, mas meu primeiro contato com Batman foi com a... Nem foi com a série que passou na televisão do Batman, daquele Batman... Dos anos 60, né? É o Batman dos anos 60. Eu vi pela primeira vez, eu ainda era molequinho mesmo, eu não lembro nem minha idade. Na época tinha um cinema e teve uma sessão, digamos, especial para as escolas. Sim. E eu fui, nessa sessão passou o filme do Batman, eles pegaram um compêndio, 3 ou 4 episódios, que se seguiam e passavam como se fosse um filme. E eu fui assistir, então foi meu primeiro, esse legal. Foi meu primeiro contato com o Batman. E depois, né, vi quadrinhos, essas coisas, um pouco mais velho. Mas o primeiro contato foi esse mesmo, cara. Foi no muito cinema. Legal. Muito legal, cara. Eu acho que eu sou mais novo de nós aqui. Eu sou da geração... Ou, na verdade, quando o filme mais próximo do Batman da minha época é o Begins. Mas eu conheço o Batman antes do Begins, que eu assistia muito o Liga da Justiça... Sem Limites, que é maravilhoso. Desenho maravilhoso, então, maravilhoso. Desenho maravilhoso. Então, e passava muito, né, cara? O Batman, a Batman versão animada, e passava também aquele Batman do futuro, cara. Aquele que tinha o Batman mais velho. Muito bom, muito bom. Terry McGinnis. Eu revi recentemente, cara, o Batman do futuro, cara. Revi, assim, acho que um ano atrás eu revi todos os episódios. É muito bom, cara. O Batman do Futuro é assim, é uma animação excelente, fantástica. Além da animação, excelente, cara. Excelente. Não tenho o que falar daquela animação. Muito bom. O Batman animado, o Batman do Futuro são duas animações maravilhosas. Aí, conforme o tempo fui ficando, crescendo, eu fui conhecendo os quadrinhos. Aí eu tive contato com os quadrinhos. Aí, quadrinho, internet, cara. A gente conseguiu tudo aí. Desleixou. Eu comprava os quadrinhos na banca, amigo. Eu chegava eu também, lá, eu compro até eu hoje. Quero essa. O quadrinho que eu gosto, eu só acho em sebo, né, velho? Nossa, muitas vezes também fiz pesquisa nesses lugares, assim. Nossa, é difícil, mas a gente encontra. Eu ainda tenho o formatinho guardado aqui ainda da minha época. Ainda. Tá até amarelado já. O meu mais antigo é do Abril, mas é aquela Super Heróis Premium. Que era do final dos anos 90, que é... Eu tenho uma ou duas dessa do Batman, que eu peguei também assim, sebo. Não pegava na época. Mas é que eu faço questão de pegar tudo do Batman que eu consigo, assim, né? De HQ. Já faz mais de 10, 11 anos que eu faço isso. Sim. E é difícil, começa a ficar meio difícil, que você já começou a pegar quase que tudo, né? E aí vai passando o tempo, você quer pegar aquelas coisas mais antigas. Você não vai achando mais nada. Não vai, se não perde, perdeu uma revista, ferrou, aí já era, nossa, cara, perdeu tudo. E pior, cara, e é difícil de achar depois, cara. Eu tô conseguindo, acho que 9 anos, não perder nenhum mês. Caramba. Mas olha, não é fácil não. Uma sequência de se manter ativo, né, na coleção, que é difícil, né? É difícil, mas vale muito a pena, é maravilhoso. Cara, eu não consigo ficar sem ler as histórias do Morcegão, não. E o pior, cara, conforme o... Igual o Rafael falou, você vai tendo, vai ficando mais difícil. E o pior, são coisas besteira, não são caras. Às vezes é uma coisa bestinha, é uma coisinha que completa uma historinha que você não tem. Mas pra achar, cara, são... Nossa... Eu pago, eu adoro. Eu não sou o maior fã do Batman da história. Eu adoro, eu gosto mesmo. Eu pago um pau pro herói. Eu acho que é um dos caras mais espertos que tem nos quadrinhos. Sem dúvida. Quem já leu Torre de Babel ou já viu a animação? Torre de Babel é muito bom. Eu li e vi a animação. Eu recomendo pra todo mundo. Aquilo ali é essência, aquilo é o Batman. Aquilo ali realmente é a essência do Batman. Nossa, aquilo muito bom. Isso faz a gente gostar mais do Batman. Mas fora todo o problema que ele tem de perder os pais, o motivo dele ter virado o herói, é muito carismático ele, querendo ou não. Mesmo aquele jeito carrancudo dele é... Sim. Fora que os vilões do Batman são os melhores. Ah, sem dúvidas. Batman e Homem-Aranha. Mas inusitados, pelo menos, né? Como esses personagens. Citaram aí o Homem-Aranha. também. Como esses personagens adoram emprestar vilões para outros heróis, né, cara? Sim. Porque tem vilões tão bons, né? Exatamente, cara. Pô, até mesmo, cara, o Superman, ele não tem uma galeria de vilões tão icônica quanto o Batman. Não, eu sou fã do Superman, eu sou muito louco pelo Superman. Meu herói favorito de todos é o Superman. Sério? Eu sou azulão, eu sou time azulão, cara. Que legal. Eu sou muito Superman. Mas eu não vejo a galeria de vilões do Superman tão grande e nem tão bem motivada quanto a galeria de vilões do Batman. É, Superman a gente tem de grandes vilões, tem o Lex Luthor, que é um clássico, tem Apocalipse, tem Brainiac, tem... É, já começa a ficar difícil. Parasita. Não, então, quem mas mais? Parasita, Metal... É. Já é uns vilões bem... Já é uma parada já meio, assim, que esse Parasita já... General Zod é médio. Agora o Batman, cara, a gente tem do lado A, tem Coringa, Era Venenosa, Bane, Duas Caras, Espantalho, Pinguim, Charada, Mr. Freeze, Deathstroke. Cara, só cara. Tipo, só Pinguim, só Pinguim, Charada e Coringa, cara, já... São três. Já é icônico demais. Já matou o Superman, cara. É vilão. Ra's al Ghul, velho. Nossa, Ra's al Ghul é o. Eu acho maior, que o maior. Nossa. Depois do Coringa, cara, a gente tem Ra's al Ghul e Deathstroke. Que o Deathstroke é vilão do Batman, é vilão da Liga, é vilão dos Jovens Titãs. Ele é o cara, velho. Mas o Deathstroke, ele se originou no Batman, né? A origem dele é dentro dos quadrinhos do Batman, né? É, e hoje ele é até um anti-herói, inclusive um dos meus personagens favoritos, mas ele é um vilão mais do Robin, né, do que do Batman, mas ele... É, ele ficou mais ligado aos Titãs, né? É, mais aos Titãs, né, tem umas tretas ferradas com o Robin, né? A filha dele, o filho dele já viraram Titãs, tem toda essa parada aí. Sim, imagina a raiva do cara, né? Nossa senhora, é muito louco. I'm Batman. Let's go. Então, eu acho que o Batman, ele é um dos heróis mais velhos de todos os heróis, assim. A gente tem Superman, que foi, vamos falar de herói da briga, DC, Marvel e entre outras. A gente tem o Superman, que foi o primeiro, aí depois veio o Batman, Capitão América, Homem-Aranha. Mas o Batman foi também um dos primeiros e até hoje... É um dos mais importantes que a gente tem aí. Que coisa, né? Personagens tão antigos. A gente tá fazendo um podcast hoje de 80 anos do Batman. Ou seja, é muito tempo e o personagem continua tão em cima quanto quando foi criado. Talvez até cara, mais. E o Batman sempre foi muito icônico também na própria cultura. Não é, nem digo cultura pop, não. Eu digo na cultura mesmo, cara. Em geral. Acredito que não há um ser no mundo, talvez assim, fora as crianças, claro, né, vamos dizer, que ainda não que consegue ainda não tiver... discernir as coisas, que não conhece o Batman. Qualquer pessoa conhece. E o Batman já sobreviveu quantas coisas, cara, tipo assim, você faz uns filmes mais ruins, filme de super-herói na década de 80, 70, 80, não era o que é hoje, não uma empresa, não naquela coisa, nossa, um filme de super-herói. A parada era feita no amor, cara, aquela era época era amor mesmo. Era bem diferente, era diretor. Colocar a cabeça, olha, diretor se lascar a fazer filme de super-herói, porque se desse errado, velho, acabou pro cara. E se desse até bom, assim, ninguém lembrava. Os filmes de super-herói... Com filme de heróis. Até hoje, que tá tão em voga, temos aí Vingadores, temos essas obras magníficas, Coringa, e ainda tem diretores, pessoas antigas ligadas à academia de cinema, falando que acha esses filmes umas porcarias, que não é filme, ainda tem esse preconceito. Imagina, em tempos mais remotos aí, nos anos 80, anos 70, era uma piada pra eles. Eu vejo de dois lados essa questão. Eu até entendo de certa forma, embora eu não acho certo você falar, pô, filme é bosta porque é filme de herói. Não, filme de herói que é bom, tem filme de herói que é uma bosta. É mesmo, filme é filme. Porém, é o seguinte, a gente hoje, né, por que a academia geralmente acho que torce o olho, ou torce o nariz, desculpa, pra... pra filme de super-herói. Porque filme pega de super-herói espaço, tem espaço. muito. Além disso, tem muita tecnologia, cara. É muito efeito especial. E Sim. a academia valoriza o quê? Interpretação. É uma fotografia, são outros quesitos, entendeu? Que você acaba quando você utiliza muito recurso de... Então, assim. É por isso que filmes como o Batman do Nolan, né? Sim. Ele foi mais aclamado, porque você vê que eles pouquíssimo efeito especial. É tudo efeito prático. O efeito especial é alguma Sim. explosãozinha, alguma coisinha, a Ele trouxe nave para a vida voando. real. Traz para a vida real. Por isso que aquele filme é O genial. Batman do Nolan é bem fora da curva de filme. Eu não Bem acho o fora. Batman do Nolan um filme de super-herói. Eu acho um filme policial, investigativo, suspense, mas não é um filme de super-herói. Ah, Entendeu? eu enxergo como filme super-herói. É Eu um enxergo, filme de mas herói, porque eu ele acho foi um que Batman. ele a gente tem o gênero super-herói. Acho que ele pegou ele criou um subgênero para super-herói. Ele criou um Ele outro criou um subjetivo. meio termo ali. Exatamente. Ele criou um meio termo. Ele Exatamente. conseguiu um Isso. meio termo nas duas Isso, coisas. porque a gente pegou um A gente pegou um personagem personagem. que perdeu os pais, traumatizado, vestiu o manto preto e começou a bater em vilão no meio da rua. O cara transformou isso numa coisa mais realista. É totalmente diferente o filme. Fora os efeitos práticos, ele trouxe uma coisa que você olharia e falar: porra, poderia ter um Coringa desse. Poderia ter Poderia um ter o Bane o bem. desse. Tem problemas assim, porque às vezes dinheiro é dinheiro. Dinheiro. Então, tinha que trazer. Trouxe mulher gata, não precisava ter trago. Trouxe o Robin. Fez aquela versão do Robin, bem nada a ver. O sobrenome dele é O nome dele Robin, tá ligado? é Robin. É, cara, eu entendi aquilo tudo como easter egg, cara. Ah, Sim, sim, assim. eu também entendi desse jeito. Eu também Tem penso gente que desse vê um jeito. problema no Bane, eu não vejo problema. Eu acho Não, engraçado. Bane é maravilhoso. Só o problema é o final, que ele volta a ser Eu gostei capanga, né? do Tom Hardy, cara, como Bane. Eu achei Ele é maneiro. perfeito. Só que Cara, o Tom Hardy é um puta ator, velho. quebra totalmente o Bane, cara, o final do filme. O Sim, problema é ele que virou um quebra capanga. ele, entendeu? É, ele, tipo assim, ele estrela o filme todinho, ele manda bem o filme todinho, e no final do filme ele é só um capanga, cara. E Tá, talha me muito. mesma coisa no filme do minorizou George Clooney. muito o personagem. Minou o personagem. Minou. No filme do Eu George acho que. Clooney lá tem o Bane. E o Eu Bane era acho que. Eu acho... simplesmente um capanga também. Então, o Bane é um O Bane. capanga, né? Mas se fosse trabalhado nisso. Ou poderia não ter sido trabalhado nesse filme. Mas se fizesse um Cara. quarto filme, vamos dizer assim. Ou se tivesse feito isso no terceiro, não sei. E tivesse desenvolvido a Talia al Ghul, a gente entenderia. Porque a Talia al Ghul. Sim. Aquela mulher é ruim Uma pra mulher caralho também, velho. ruim pra caramba. Nossa Cara, Senhora. eu só vou discordar de uma coisa, cara. O Bane, assim, ele não é um capanga, cara. Ele é o É, cara que não, quebrou o de Batman, jeito velho. nenhum. Ele quebrou o Batman na inteligência. Ele Na superou a inteligência. inteligência do Batman na queda do morcego. Então, assim, Exatamente. é burro, assim, não é burro que eu digo que todo capanga é burro, mas ele não Sim. é ele é um vilão principal mesmo. Ele é um vilão Sim. principal. Ele Um só é cara tratado como capanga nos foda. filmes mesmo. Qualquer Sim. um. Não sei por que disso também. Eu não consigo entender. É engraçado que os filmes do Batman têm esse retrato Bane como capanga. Não Por só que disso, no né? filme do da, não só É, nesse dois filmes já, filme. né? Dois Tem filmes, as duas do aparições Mr. dele no Freeze filme. também, que ele é o capanga lá da Era Venenosa Isso, lá, isso. entendeu? É esse Aquele troço do George. ridículo, horroroso, cara. Horroroso aquilo ali. Ridículo, Deus. ridículo. Ou seja, Deus, por mano. quê, né? Por quê? Eu não sei. Eu Em achei Gotham o também, na Bane. série Gotham. O Bane do Nolan, eu achei isso aí muito igual o jeito que ele respira, igual o Darth Vader. Queria deixar essa minha marca aqui. É verdade. Aquela respiração, né, enquanto fala. Eu só queria deixar essa aqui. This is the instrument of your liberation. Identify yourself to the world. Já que nós começamos a falar de ator, cara, vamos começar a falar dos atores, de quem vestiu o manto do Batman. Boa. O Batman já foi Boa. muito bem E foram manejado. muitas pessoas, né? Foram, cara. Foram vários. Teve Michael Keaton, teve Christian Bale, teve Mas aí a Ben gente vai Affleck. falar só do cinema, porque se for para pegar o for para pegar o primeiro manto do Batman foi lá do Adam West, né, cara? Não, Teve teve antes. antes. Teve Teve antes. antes. E Nos não anos teve 40 já teve antes, série. exatamente, foi mal aí minha Eu memória não me vou lembrar, traiu ali me agora. recordar o nome do ator. Também não, mas teve antes. Preto e branco, exatamente. Teve duas séries em preto e branco, uma com um ator diferente, que ele enfrentava uma máfia, e o segundo, que ele enfrentava um vilão exclusivo da série. Era uma série que passava, não sei se isso foi a primeira ou a segunda, ela passava dos intervalos de cinema. Olha que loucura. Intervalos de cinema. É, eu não sei se era antes do filme ou depois, eu não sei como isso funciona, acho que só quem viveu 1940 vai saber e explicar melhor, né? Mas era intervalo. Eu não sei se foi a primeira ou a segunda. Receio que tenha sido a primeira. Eu vou lembrar mais o Adam West, porque é muito clássico, né? Sim. Muito clássico, todo mundo conhece. Bem, nem todo mundo viu, mas teve. Já ouviu falar, pelo menos. Ah, sim. Aqui, ó, os POU! É. Sim, as onomatopeias são clássicas, né? Aquele efeito sonoro é daquela série mesmo. Foi ali que começou o Coringa daquela série ali. É, eu gosto. Eu gosto do Coringa do Romero, que faz o Coringa do Batman. Ah, é muito legal. Eu também curto também. É bem caricato, né, cara? Ainda mais quando coloca aquele guache em cima do bigode dele, né, cara? O ator porque o ator, o ator se recusou a raspar o bigode pra fazer o Coringa. Ele não Superman aí, ó. Superman da Liga da Justiça. Ah, não. O do Superman não deixaram ele tirar. Foi obrigado, né, coitado? Por ele ficava sem o bigode. Ele tava fazendo um filme e não deixaram ele tirar. Sim. Cada uma, né? Ah, demais, cara. Eu acho que o que mais ficou eternizado, assim, o Adam West, cara, na época, né? O Batman da época, ele era muito igual. Se você pegar os quadrinhos dos anos 80... Anos 60. Anos 60, isso. Anos 80 é o Keaton. Anos 80 já é o... Se você for parar pra pensar, o Batman do Adam West vale quanto Chaves pra gente. Sim. Porque, sim, cara, sim. Nunca parou de passar. Canal aberto, canal fechado, encontra de monte. Então, assim, é uma longevidade, embora a série já tenha acabado há 270 bilhões de anos, a longevidade que esse material chegou, né? Sim. Sim. E hoje em dia sai até quadrinho pela DC Comics continuando as histórias. Tem animação da DC Comics que continua a história. Sim, sim. Isso é muito bacana. É muito Ou bacana. Seja, o legado é não caricato, morreu, continua, caricato, né, cara? Não para. Para. É assim, eu entendo, é uma nova linha, né? Vamos dizer assim, que é um Batman de uma realidade alternativa, entendeu? É uma linha mais galhofa, mais divertido, até um outro tipo de leitura, um outro tipo de prazer, né? Se você for parar pra pensar. Exatamente, né? O Batman dos anos 60, anos 50, 60, dos quadrinhos, que teve aquele problema na época, que foi o governo norte-americano fez o Comics Code Authority, que proibia que os quadrinhos fossem violentos. Não, isso aqui não pode ser violento. Então o governo começou a limar a criatividade dos caras. Então eles tiveram que começar a fazer histórias realmente... É para criança, então vai ser para criança, né? Batman vencendo inimigo em dança, essas coisas bem simples. A Coringa querendo transformar os peixes da cidade em peixe palhaço. Nossa, é o cinto de utilidades com 270 bilhões de utilidades. Sim, melhor que Bombril. Tubarão. Chegou um tempo que eles começaram a modificar. E eu gosto bastante de quadrinho. E pegar essas séries, você mesmo que são bastante longe em comparação com os quadrinhos, com o material original, vamos dizer assim. O Batman do Adam West é bem longe do Batman dos quadrinhos dos anos 60. Era de ouro, acho, anos 60 ainda. Era de prata, Já era de prata? Já era de prata. Mesmo sendo bem diferente, segue uma base da mesma linha. Eu acho que no caso, essa série até que é bem parecida. Então, os anos 60. Sim, se você pega os anos 60 e vê os quadrinhos, tem uma base. Se você pula para os anos 80, do Michael Keaton, do George Clooney... É outra coisa. É um outro personagem, só que você vê os quadrinhos, não é tão longe disso. Aí depois, quando o Bale pegou para fazer o Batman, já era um outro Batman, mais ação. Não tinha mais colã, já era uma armadura. Já era uma outra pegada. Os quadrinhos também já seguiam essa mesma linha e Tanto que hoje, quando o Ben Affleck também pegou para ser o Batman, pegou também a mesma linha dos quadrinhos, mais um Cavaleiro das Trevas e tal, que é um maravilhoso esse quadrinho também. É, é aquele negócio, vai refletindo o gosto do público, né? Sim. O público cresce junto, né? Sim, com certeza. Nós crescemos vendo o Batman, né, cara? Nós crescemos. Sim. A gente é prova viva disso. A gente viu a maioria, se não todas, a maioria da evolução do Batman. A todo mundo cresceu. É possível você não ter visto nada do Batman. E a gente falando de ator, cara, o que vocês estão achando do último, que prova, o próximo ator que vai fazer o Batman? O Robert Pattinson. Robert Pattinson. Você acredita que eu gosto? Cara, meio polêmico, tipo assim, mas eu gosto da ideia. No início, eu torci meio que o nariz, cara. Mas aí eu comecei a acompanhar algumas reportagens, algumas coisas, cara. Eu fui vendo que cara, o Robert Pattinson, na verdade, ele é um cara bom. Ele, tipo assim, é um cara bem versátil, cara. Tipo, ele fez uns outros trabalhos, coisa assim. Eu não vi filme nem nada dele mais. Mas, pô, pelo que eu vi, assim, das pessoas falando e comentando o trabalho dele, disse que ele tá fazendo um bom trabalho, cara. Então, se acreditar, eu não vou acreditar, né? Ele é um ator premiado, incrivelmente. É, por outras obras, não pela série Crepúsculo, claramente. Cara, ele ficou. Sim. O mas problema, cara, é que ele ficou muito marcado com Crepúsculo, entendeu? E exatamente. Quem odeia Crepúsculo, cara. É pior do que time de futebol. Eu, é verdade. Eu não gosto de Crepúsculo, cara. Nada. Eu não suporto. Não, é muito difícil. Mas, eu acho que isso, pra mim, no meu caso, não foi o motivo de eu olhar pra ele e falar: meu Deus, esse vai ser o Batman. Porque a gente pegou um ator premiado, premiado, tinha acabado de ganhar o Oscar, fez um Coringa, que foi o Jared Leto. Fez aquela coisa horrível. Sim. Exatamente, o Jared Leto é um grande ator. Exatamente. Incrivelmente. É, cara, mas pô, também, assim, também a gente não pode julgar muito o trabalho do ator dentro de um filme só pra um negócio. Porque também tem direção, tem um monte de coisa, tem corte de produção, né? É todo um esquema. Mas eu particularmente não gostei do Jared Leto como Coringa. Não gostei da interpretação dele. Eu acho que ele poderia. Eu acho que ele poderia ter feito melhor. Talvez foi direção. Também, talvez você... Foi direção. É, figurino. O que, que é aquilo? Coringa todo tatuado. O Coringa é o cara insano. Quando que ele ia deixar alguém ficar tatuando ele? Ou mesmo ele ficar se tatuando. Eu tava vendo agora uma pessoa falando, hoje mesmo. Faz sentido. O problema do Coringa do Jared Leto foi que eles fizeram uma modificação muito grande. Primeiramente, sim, era dois problemas. O primeiro. Coringa do Jared Leto, cara, é pós-Coringa do Heath Ledger, que foi um trabalho incrível que aquele cara fez. É, deve ter rolado uma pressão também, né? A gente não vai esperar menos do que aquilo. Tudo que for menos que o Heath Ledger fazer é ruim. Infelizmente, no automático a gente vai falar que tá ruim. Diferente do Coringa do Joaquin Phoenix. Eu não acho que chegou. Eu acho que são dois Coringas diferentes, eu não gosto de comparar, mas ele chegou a um nível que chegou ao nível do Heath Ledger. Aí varia de opinião para opinião. Uns preferiam um, outros preferiam o outro. Eu ainda gosto do Coringa do Heath Ledger, mas eu acho o Coringa do Joaquin Phoenix maravilhoso. Ficou muito foda. E esse foi o problema um dos problemas do Jared Leto. E outra, eles mudaram muito a personalidade. Não se muda a personalidade, cara. Ele não ama a Arlequina. Ele não é playboyzão gangster que anda com colar de ouro. O Coringa é brega, ele usa terno que não combina de... Eles fizeram aquilo ali, foi um retrato de um grande traficante, de um... O que seria aquilo? Né? É, parece, cara. É aquilo, se você for ver, é aquilo. Não é nem mais. Cara, sabe qual foi o problema do Coringa do Jared Leto também, cara? Ele foi posto num contexto onde ele deveria ser o vilão do filme, porque era um filme de vilões, mas ele tinha que ser o vilão maior, vamos dizer assim, todos. E colocaram ele como um mero, tipo assim, é participação especial, não digo nem coadjuvante, cara. É, participação especial, entendeu? Sim, então, sim. Tipo assim, desperdiçaram o personagem. Demais. Se você tirar o Coringa do filme, o filme não muda. Não, não muda nada. Não muda nada. I'm Batman. Let's go. Vai acontecer a mesma coisa. O filme vai correr, ó. Acho que a única coisa que não muda, assim, que a Harley Quinn não seria presa do jeito que ela seria presa, e nisso levaria aos acasos do filme. Fora isso, o Batman tem mais importância que o Coringa. E o Batman aparece como ele prendeu, né, o pessoal. Né? Ele aparece duas ou três vezes naquele filme. Ele prende o Harley Quinn, e ele prende... Pistoleiro. O pistoleiro ele prende na frente da filha dele ainda. Cudão. Ele pede pra filha sair, né? O Batman tem... E fora que ele é... Fora até as vestimentas dele... Ele veste igual um gangster mesmo, né? É isso. Exatamente. Você falou certo. É um gangster. Isso. É igual... Era essa a palavra que eu tava procurando. Um gangster não é um cara brega que usa terno de verde com não, uma gravata. Ele é um cara arrumado, velho. Ah, ele é bonitão, cabelinho preto, pô, de ouro. Coringa galã, fortão. É que sabe que o Coringa, ele tem uma imagem de gangster, mas se a gente for colocar aquele Coringa mais clássico, dizer sim, assim, sim, entendeu? Agora, eles quiseram fazer... Ah, pô, o Coringa é gangster? É gangster, concordo. Só que ele não é o gangster, esse gangster que eles colocaram nesse filme. Sim. Uhum. Aquele gangster caricato. Não, ele é o gangster clássico. Entendeu? Chapéuzinho. Entendeu? Ele assim, beleza. Agora, pô, colocaram ele todo espalhafatoso, cara. Uma versão gangster ótima do Coringa é a do Jack Nicholson. Jack Nicholson, exatamente. Perfeito. Ele começou com o gangster. Mas acho que a gente tá falando do Coringa pra cacete, hein? É isso que eu ia falar. Tá vendo? O Batman ele é tão bom que ele tem personagens secundários, vilões, tão bons que a gente começa a falar. Exatamente, eu entrei no assunto do Coringa, principalmente do Leto, eu queria dizer tipo, o seguinte, a gente tinha um Leto que foi um ator muito premiado, muito grande, que disputou o espaço pós um Coringa que era do Heath Ledger, que foi um ator que ele era, ninguém queria o Heath Ledger como Coringa, quem lembra na época que o Heath Ledger foi escalado como Coringa, cara... Não, e justamente torceram o nariz pra ele por causa que ele tinha feito o Brokeback Mountain. É. 10 coisas que eu dei em você, sabe? Comédia romântica, uns filmes assim, bem nada a ver com o papel. Né? É, não é pro papel dele. É uma coisa você botar o Adam Sandler pra o The Stroke, não dá certo. É. A gente não sabe. Mas foi tipo isso, pegaram um ator de comédia romântica, um ator que já fez alguns papéis mais dramáticos, mas nada que foi muito premiado, voltou a fazer um personagem o mais importante de um herói. E a mesma coisa, a gente tinha o Ben Affleck, que fez o Batman, o Ben Affleck é premiado, querendo ou não, ele tem um Oscar, ele é famoso, tem as suas quedas aí com o Demolidor, que até ele esquece, mas ele é um ator conhecido em Hollywood. E aí chama pós-Ben Affleck como imagem, né? Sim, aí chama como pós-Batman, pós-Ben Affleck, o outro Batman, Robert Pattinson. Eu acho que essa é a chave do sucesso, cara. Ninguém quer nada, ninguém espera nada. É porque, exatamente, cara, ninguém espera nada, vamos dizer agora, do Robert Pattinson. Ninguém tá esperando muita coisa. Aí o cara vai, faz um bom trabalho, porque o cara Tipo assim, pô, eu quero fazer esse cara, eu quero ser bom nele. Aí, pô, cai na galera, entendeu? Sim. Agora, só uma coisa do Ben Affleck que eu queria falar, cara, é que eu sempre curti muito o trabalho dele. Inclusive, cara, acho que Demolidor é um filme incompreendido. Porque... Eu acho um filme interessante, Demolidor. Na verdade, o Demolidor, ele sofreu muito com corte, cara. O filme do Demolidor com corte do diretor... assim, não salva totalmente, mas, pô, melhora bastante o filme. Melhora bastante. Eu acho que o problema do filme não é ele. Eu concordo. Eu acho que Foi todo um conjunto, cara, ali. Todo um conjunto. Porque entendeu? Tem cenas naquele filme que são muito feias. Ele lutando com a elétrica no meio do parque. Que aquilo? Ridículo, né? Eu falei bastante. Exagero, né? Exagero, né? Exagero. Eu entendeu? Já falei muito desse filme uma vez no meu canal lá. Eu fiz um vídeo que era top 10 piores filmes de super-herói e ele tava lá. E eu falei um pouco mais sobre ele. Eu realmente concordo que esse é um filme um pouco incompreendido. O Ben Affleck como Demolidor não foi ruim. Ele foi interessante, mas o filme teve algumas sacadas interessantes também. Por exemplo, o começo, ele tá entre a vida e a morte, aí a vida passa pela cabeça dele, assim, aí é interessante, sabe? Tem algumas coisas, mas infelizmente. Eu, apesar de gostar bastante do Ben Affleck, do trabalho dele, eu gosto bastante. Eu achei que foi, não um tiro no pé, mas eu não concordei com a escolha, não concordo com a escolha dele como Batman desde o primeiro momento. Porque a É gente mesmo? tava. Né, porque pensa assim, a gente tem a maior franquia de sucesso de super-herói na atualidade é a Marvel, os Vingadores. Sim. É, começou com o pequeno, começou com o Homem de Ferro, um herói que ninguém conhece, com um ator falido. Que Exatamente. era o Robert Robert Downey Downey Jr., né? Jr. Aí começou. Ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, mas quando Sim. ele começou a fazer Homem de Ferro, ele não tinha. Ele era um bosta. Aí Sim, ele depois. tinha acabado de sair de anos em vício em drogas, ele tava Exato. numa. E álcool, ele tava Sim. lascado. Aí Ninguém tem. mais sabia quem era o Robert Downey. Exatamente. Ninguém. Aí depois a Exato. gente pegou o Nem Capitão a gente América. lembrava dele. Né? Nem eu Nem sabia quem que sim. era. Aí pegou o Capitão América. O Capitão América é o Chris Evans. O Chris Evans fez bastante Tocha humana. filme. Fez o Tocha Humana, fez aquele filme Heróis, que se não me engano foi depois do Capitão América 1. Mas ele não foi um grande ator. Hoje em dia ele é muito ator. Então, se você Sim. pegar as escalações da Marvel, sempre são heróis. Os atores não são grandes atores. Eles cresceram ali dentro. Tipo assim, poucos são igual o Benedict Cumberbatch que fez o Doutor Exato. Estranho. Ele já é o cara. Já o cara. Então, mas nunca foi muito premiado, não tinha um Oscar, não tinha. Mas ele já era um cara que já tava dentro da indústria ali. A gente pegou o DC, cara, tava iniciando o universo. Ela fez um filme, Homem de Aço, que para muitas pessoas não gostam. Eu sou fã do Superman incondicional. Eu não gosto de Homem de Aço. Pô, cara, caramba. Eu não Aí, gosto de Homem de Aço, cara. eu não gosto. Eu gosto do Superman. Superman pra mim tem que ser um filme claro. Tem que ser o Superman, ele é o herói que traz esperança, cara. Cara, Não Superman no só é a cinema, pra cidade de mim, uma luz. cortando em miúdos, cara, é só o Richard Donner. Cortando em miúdos, Superman no cinema, só o Richard Donner. No cinema? Fora os outros. No cinema, cara. Na boa. É Mas assim, só os. Eu gosto do Henry Christopher Cavill. Reeve. Christopher Reeve. Exatamente, entendeu? Henry Cavill. É o que eu falo, o Superman do Richard Donner é Ah, o, na o verdade, é ator. o Christopher Reeve. Christopher Entendi, Reeve é o entendi. ator, Superman 2 entendeu? é o melhor filme de super-herói que eu já vi na minha vida. Mas fugindo do Superman, a gente tem o bem, o a gente o a DC ela iniciou com o um filme do Superman, aí ela já colocou um Batman. Beleza, ela queria o Batman mais velho. Só que dela já pega para iniciar o um universo colocando o Batman versus Superman, que já é um filme grande, já é um filme esperado por muitos anos. Muitos anos já estão cantando essa bola, esse filme. Nunca saiu. Aí já vai sair. E sai com um ator que já é bom, cara, que é o Ben Affleck, premiado, o cara grande. Ele pode até aceitar, mas na hora que ele vê que não dá nada, se o filme der bom, ele faz continuação. Se o filme der ruim, cara, tchau, tchau, vai Cara, cai embora. fora. E foi o que Sim. aconteceu. O Batman vs Superman não foi ruim, vendeu pra caramba. Dividiu bastante o público, isso é verdade. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Não tem meio termo. Aí lançou Liga da Justiça, cara. Um fiasco. O que que ele fez? Pulou fora, velho. Ele vai sujar a carreira dele por causa do Batman? Tipo, não é uma ofensa zoar, sair por causa do Batman, mas ele cresceu uma carreira, aí por causa de um filme de super-herói, ele vai manchar a Sim. carreira dele e tal. É, Tipo, você trabalha contar como que é o seguinte, diretor também, quando o Ben Affleck entendeu? assumiu o Batman, a carreira pessoal do Ben Affleck tava no auge, cara, que ele tava vindo Sim, de filmes sim, sim. bons, entendeu? Até Sim. mesmo na carreira de diretor também, tava dirigindo filmes Sim. e tudo, Ele ia entendeu? dirigir o Batman. É, ele ia dirigir. Sim. E, pô, o Ben Affleck é um ótimo diretor. Eu Com curto pra certeza. caramba o trabalho dele como diretor. Eu Aí. gostei da escolha do Ben Affleck. Incrivelmente, eu gosto, principalmente quando eu vi a primeira imagem dele. Eu acho aquele Não, visual. o uniforme dele é muito bom. Tudo. Pra mim, é o melhor uniforme. Não tem dúvida. Só que eu acho que a escolha foi muito arriscada. Um ator muito grande, um filme que tá começando. Não era certo. O Robert Eu Pattinson, que é, achei, assim, começou eu agora. só, eu não entendi o timing da DC quando eles decidiram chamar o Ben Affleck. Eu só não entendi o timing. Porque eu entendi o Sim. seguinte, eles estavam começando o universo, então eu não entendi o timing. Eu gostei do Ben Affleck, até gostei dele como Batman, tá? Não reclamo Sim. do trabalho dele como Batman, não. Foi um Batman muito maneiro. Só que Sim, foi, sim. tipo assim, no todo o contexto ficou desperdiçado. E Sim, mas principalmente no Liga da Justiça, que diminuíram ele ao cara, precisamos salvar o Superman, entendeu? virou uma cópia do Homem de Quem corre? Ferro, né? Virou o Homem de Ferro do camelô, né? O Batman da Liga. Virou no Liga da Justiça, virou. Pelo amor de Exatamente, ele Deus. virou o cara que recrutava e pronto, acabou. Porque o papel dele ali era só esse, porque Só esse. os inimigos, ele basicamente, tipo Não assim, ele, conseguia bater de vamos dizer frente. assim, não dava bater de frente, ele tinha que correr. Sim. O principal vantagem dele, que era inteligência, que é a de fazer, armar todo o combate, eles não colocaram isso em nenhum momento, cara. Eles Não. nem cogitaram nisso. Então, quer dizer, acabaram com o personagem, cara. Não foi tanto o Claro. problema do Ben Affleck, foi o próprio personagem que já nasceu vazio. Entendeu? Sim, é muito complicado. E outra, que ideia maluca deles de começar o universo com Batman vs Superman, uma adaptação de Cavaleiro das Trevas, que é o que é, em tese, a história final Isso aí. do Batman. Tudo bem que, claro, o Frank Miller está Não, fazendo cara, e continuações, fez peraí. a parte 3, vai Batman sair a parte versus 4, Superman mas é o final. misturado com Apocalipse, cara. Porque não, Cara, quando o Apocalipse Apocalipse foi uma vira, cagada. Mulher Maravilha, cara. Eles enxertaram um bando de coisa naquele Cara, a filme, Mulher cara. Mulher Maravilha Maravilha é um aparecer filme. é aceitável. O Eu achei maior muito fera a vilão do cena, mas. Superman aparecendo no segundo filme dele, você tá maluco? É Não faz tipo, sentido. é como se o Thanos aparecesse no Faz. Thor 1, velho. E acabar com Exato. tudo, Tudo. não, entendeu? Tipo, o Superman Não apareceu o tem, Zod, cara, fica paia. fora de contexto, cara. Fora de. Fica. Totalmente fora de contexto. É correria, eles quisiam chegar num nível. Por isso que eu É. acho que o The O The Batman do Batman. Robert Pattinson, cara, a gente vai estar com uma expectativa lá embaixo. A E gente aí vai. vai A maioria do público. surpreender, né? Sim, a maioria do público leigo Leigo. vai, que conhece o Pattinson somente pelo Crepúsculo, vai estar imaginando aquela atuação Aquela dele, atuação. aquela atuação morta, que ele já falou que ele atua morto porque ele nunca gostou do Edward. Não. E é um personagem difícil, né? Era. É, então a É gente vai muito ter ele difícil. morto, ele para baixo, a gente vai imaginar um Batman que sai no sol brilha. E eu acho que aquele moleque, cara, vai arrebentar no Batman, cara. Eu Sim, acho eu que acho. vai E deixar. assim, eu acho que eles estão investindo e vão investir pesado, cara, até nesse Batman, porque ele é novo, cara. Então, tipo assim, ele ainda pode fazer 10 filmes do Batman, cara, se der certo. Sim. O Robert Pattinson, a gente acha que ele é bem novo, né? Mas ele Sim. não é tão novo assim, não. Ele é de 86, eu tava vendo aqui agora, ele é de 86. Pô, eu sou de 83, 1986. cara. Aí, ó. Ele. Tá vendo? Ele já. Ou seja, mas essa ideia de Batman, eles querem passar que é um Batman de 20 e poucos anos, provavelmente. Vão, eles vão fazer ele novo, pelo que até entendeu. Parece. Eu ouvi Mas falar, não sei se é o verdade, se é Pattinson, verdade. cara, ele tem cara de bebê, vamos dizer assim, Ele entendeu? tem cara Ele de ser um tem um cara bem mais físico, jovem. ele tem cara de muito mais jovem, entendeu? Então ele vende essa imagem. Então, Sim. ele pode ser até um. Eu acho que até o meio termo da coisa vai ajudar, porque ele já é um cara um pouco calejado, já tá com 33 anos de idade, né? Mas ao mesmo tempo ele vai conseguir interpretar um personagem mais novo, com Sim, muito melhor habilidade. sim. Sim, assim como o Pattinson lembra bastante o Tom Holland, cara. Tipo, É, o Peter sim. Parker com 16 anos. O ator já tem 20, 24, 20, 24. 20, O 24 próprio anos. ator que fez o Andrew Garfield também, o que fez o Espetacular Homem-Aranha, ele Sim. é do mesmo ano que você, cara, 83. Ele é Sim. de 83. E É. ele. Poxa, ele fazia um menino de 18, 19, né? No Espetacular. E a gente acreditava nisso. Porque era um cara muito jovem, né? Dá essa impressão. Funciona muito bem. Pô, eu mesmo, cara, se eu raspar a barba ou vanhar o bigode, tô com cara de 25 anos Vai tranquilamente. para 25 aí, ó. Já dá para interpretar o Homem-Aranha, pô. Eu já posso interpretar o Homem-Aranha, um pouquinho mais velho, mas posso. Eu acho que vai ser uma surpresa o Pattinson Tem no Batman. Vai se lançar em 2022. Tem tempo ainda. tempo. 2022? Acho que é 21. Cara, tipo É, assim, mas pode atrasar, né? 21, 22 é nessa faixa. eu só faço assim um pormenor dessas questões até da Liga das Coisas que a gente tá falando. Num aspecto, cara, a DC tentou correr com o universo cinematográfico por causa da Marvel. Sim. Viu que der certo, agora eu quero o meu dinheiro também, entendeu? E com Exatamente. isso, eles se atropelaram totalmente, cara. Eles acabaram que, ah, eu vou ter que criar um universo a qualquer custo. Mas eles se esqueceram do primordial que a Marvel fez. A Marvel foi plantando sementinha de sementinha. Vai crescer. É, não foi algo que surgiu do nada. Foi, não, foi planejado. Foi uma teia já toda montada, entendeu? E mesmo a Marvel teve alguns filmes ruins. Não foi tudo a mil maravilhas. Teve alguns filmes que foram fraquíssimos. Mas aí, cara, planejamento. Ela teve planejamento pra se manter se o filme fosse ruim. Exatamente, coisa que a DC infelizmente não teve. Exatamente. Por exemplo, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tem gente que não gosta, mas eu acho um filme bom. Dá pra seguir eu com gosto. Aquela personagem. Aquaman, eu não gostei dele na Liga da Justiça. O Momoa, mas man, não sei o que, aquele jeitão. Um Aquaman que taca lixo no oceano. Que viagem é essa? O cara me taca uma garrafa de uísque bem no começo, assim. É o Aquaman de propaganda de sabonete, né? Sei lá, que porra é aquilo. Só que o filme dele é interessante. É uma história bem contada. E o filme dele faz até juiz, até essa ceninha que ele joga. Faz, porque, explica. Porque ele tá cagando pro mar no filme dele. Exatamente. Sim. E você vê, o que eles vão fazer com esses personagens? Porque eles são do mesmo universo daquele Batman. Sim. Né? Então, poxa. E aí, o Ben Affleck não volta. Eles não podem colocar do nada o Robert Pattinson lá. Eu tinha lido num lugar que eles vão dividir. Eles vão fazer três universos. Vão fazer três universos, né? É como se fosse o DC, algum, tipo o DCU, vamos dizer assim, que é o universo atual, que é o da Liga da Justiça. Esquadrão Suicida, o que tá levando agora. O DC Black, que vai ser filmes solos, com origens um pouco mais escuras e tal, que foi o Coringa. É. E vai ter um outro universo que eu não sei o nome, que já tem confirmado. Talvez o universo do Batman mesmo. Então, o universo do Batman vai iniciar esse novo universo em 2021. O filme tá marcado pra estrear em 2021, mas eu acho que 2022 sai. É, 2021, sempre tem um atrás. Mas, tipo assim, vamos dizer que sai em 2021, vai ser um novo universo e já tem marcado o Batman e já tem marcado o Supergirl. Sim, Supergirl também? Supergirl já tá marcado. E olha aí uma burrice da... Ah, talvez estranho. Dê certo, mas eu acho isso muito estranho. Ah, quando eles foram anunciar os filmes da Liga... Cara, Supergirl, cara, resposta a Capitã Marvel. Sim, mas olha só, por que não usar... É que, claro, a série teve alguns problemas, mas Flash, já tava tudo certo. Flash, Arrow, nossa, Supergirl. Demais. Por que eles não usaram isso nos filmes da Liga? Não, vamos pegar outros atores. É aquilo que vocês estavam falando. A Warner não liberou, cara. Problema da exatamente. Esse é o problema. Ia ser perfeito. Ah, cara, e a Warner não libera, só que a Warner é dona de toda a companhia do negócio. Ou seja, exatamente. É um irmão pedindo pro outro e você nega. É basicamente não, isso. Então. Exatamente isso aí. Ela foi, não... assim, foi um tiro no pé gigantesco. Eu acho que isso foi uma... Há muito tempo atrás, eu tinha um podcast, né? Eu era até editor desse podcast. Vocês nem devem conhecer, porque já saiu do ar há muito tempo, 404 Podcast. Mas a gente fez um podcast falando justamente isso. Como a DC poderia tentar consertar, ainda nem tinha lançado Liga da Justiça, nem nada disso. E a gente, como é que a DC poderia costurar essas coisas, aproveitando o universo das séries, cara? Justamente... porque, pô, eu já era fãzão de Arrow naquela época, né? Nossa, e pô, cara, eu via que eles podiam utilizar, tudo. E já tinha, além de Arrow, já tinha Flash, já, né, tinha outras séries. E tinha muita condição de fazer isso, cara. E principalmente porque a DC trabalha com multiverso, cara. Sim. Multiverso na DC é uma coisa muito, muito comum, entendeu? Terra 1, Terra 2, é assunto comum, cara. É quase como se você... vou viajar de ônibus ali pra Terra 5, entendeu? E vai, entendeu? Eles bobearam. Pra mim, sinceramente, isso foi fatal pra eles, cara. Quando lançou o Arrow, cara, eu acompanho desde o lançamento. Então, e eu acompanho as séries até hoje. Mesmo não gostando, não mais. Mas... eu também acompanho. Vejo todas elas. Eu acompanho o Flash. As outras eu larguei. Arrow eu larguei na terceira temporada. Flash eu larguei na. Acho que foi na segunda. Que o Zoom era. Sabe, então era o vilão. Terceira temporada. Sim. Então, mas aí depois eu voltei agora e assisti tudo de novo. Porque Flash é um. Flash então, é um herói que eu gosto. A Warner, cara, ela tem um problema com ela mesma. Então, a W começou a fazer essas séries. Então ela fez o Arrow, primeira temporada estourou. Aí quando ele começou a segunda, já lançou o Flash. Só que no desenvolvimento do Arrow, eles começaram a abordar um monte de coisa. Tipo, o Arrow como se fosse é o cabeça da série, né? Uhum. Tanto, então o Arrow entrou, o Deathstroke, que é vilão, entrou... Teve episódio do Esquadrão Suicida lá pra terceira temporada, se eu não me engano. Teve começou na segunda. Exatamente. Apareceu a Amanda Waller, aparece a Argus, aparece um monte de coisa. E tanto que aparece. Não aparece. Eles citam a Arlequina dentro. Sim, ela chega a aparecer de costa. Não, ela não chegou. Aparece a silhueta. Ela chegou, dela. Eles chegaram a colocar até uma atriz pra fazer e tudo. Filmaram. Mas eu acho que depois a DC veio com o projeto do Esquadrão Suicida. Exatamente. No cinema. Aí vetou. Aí eles preservaram a imagem da Arlequina por causa da Arlequina do cinema, Robin. Entendeu? Exatamente. Aparece somente em cena, dentro da série, aparece a porta da Argus, ela presa, como se fosse uma silhueta de costa, dela, né? E ela rindo. E dá pra ouvir a risada dela falando pudinzinho dando risada. É uma coisa assim. E a risada quem faz é a dubladora, a Tara Strong, dubladora dos desenhos desde o primeiro. Ela era aqui no original. Aquela loirinha do Big Bang Theory. A da vozinha fininha, não é? Ou não? A Kelly Strong, Coco? Eu não sei porque eu não assisti essa série, mas a Tara Strong, ela já é mais... Ah, então é outra, então. Ela já deve ter uns 40, 50 anos, mais ou menos. Ah, sim. Mas ela é loira. Eu acho que dependendo do... A Warner, o problema dela também é ver dinheiro, cara. As séries, elas tomaram um rumo, mesmo levando pra caminhos bem chato, ficou muito repetitivo, certas coisas. Ficou, mas eu ainda animo de ver que tem coisas que eu gosto, igual Lendas do Amanhã. Eu acho a história muito paia, mas eu gosto das referências de herói que entra, herói que sai. Eu acho isso muito legal. Cara, tipo assim, exatamente, eu também curto por causa disso. Você vê, tipo assim, pô, de repente vai ter uma participação especial de um outro herói, coisa e tal, acaba que você vai vendo o episódio, entendeu? E vai acompanhando. Exatamente. Supergirl, a que eu menos gosto é Supergirl, mas tem tipo um Superman. Eu adoro, eu gosto do Olsen, do Jimmy Olsen, mesmo sendo totalmente diferente. Eu acho legal o jeito que eles mudaram ele. Eu gosto da Lois Lane, daquele universo. Eu acho legal as referências, aquelas pouquinha coisinha que eles vão colocando, aqueles gostinhos. O Flash sempre vai botando herói novo também. Mudaram a Nevasca, a heroína agora. Então, eu gosto do jeito que eles vão mexendo. O problema... Eu tenho medo do quê? Esse ano vai ter crise nas Infinitas Terras. E vai unir todo mundo, cara. E eu acho que isso vai ser um motivo pro cinema, pra Warner poder olhar de uma maneira diferente. Vai ter referência, inclusive, ao Michael Keaton como Batman. Não, ele não vai aparecer, mas tem uma imagem lá que tem um jornal escrito Bruce Wayne casa com Selina Kyle e tal. E a imagem do Michael Keaton. Isso, então, tem o... Eu esqueci o nome do ator, mas o ator que faz o Batman versão animada, a série animada... O Kevin Conroy? Ele vai atuar como Batman na série. O Kevin Conroy, né? Vai estar bem velhão, vai ser... Nossa, O Burt Ward, o Robin dos anos 60, ele já tá um senhorzinho, ele vai participar da série. Vai aparecer muita gente, cara. E eu acho que é um motivo, deve ter muito easter egg, cara. Deve ser recheado de easter egg. Eu tô muito, muito ansioso pra isso. É dezembro, hein? Dia 10 de dezembro. Sim, já tô acompanhando o Arrow justamente por causa disso. Eu também peguei pra acompanhar tudo de novo por causa disso. Então eu acho que isso vai ser um motivo de provavelmente eles podem pegar tudo isso e querer colocar. Não enfiar aquele monte de herói no cinema, mas começar a dar uma brecha, entendeu? Poder aparecer, talvez, posso estar errado, mas eu acho possível. A gente falando de atores que fizeram Batman, tem alguns que são mais desconhecidos, né? Vocês estão acompanhando Os Titãs, a série? Cara, eu amei o Jorah como Batman. Eu vi só a primeira temporada. Ian Glen como Batman, eu achei, Glen, né? Eu achei muito interessante, interessante. Eu gostei, cara. Coisa, né? Ficou... Eu recomendo pra todo mundo. A série ótima. Série ótima a também. A série é maravilhosa. Tem problemas como qualquer outra série, tipo, você está acompanhando, você está na segunda? Tô na segunda. É a segunda, eu não vou dar spoiler de segunda temporada. Eu vi só a primeira. A primeira é maravilhosa, cara. A primeira acaba de um jeito Da hora. O problema é que, a segunda, sim, cara, eles resolvem o problema da primeira rapidão e já começam outros problemas. E bota problema. Eu gostei de tudo, cara. Até então, tá me trancando bem a série. Tô louco pra ver. E até onde eu sei, parece que o final da temporada, segunda, nada confirmado, mas... Final da segunda vai ter Asa Noturna, cara. Eu quero ver isso. Ah, eu também, porque aquele Robin lá... Eu quero ver Asa Noturna, cara. Isso, tá tudo massa dentro do Titãs. Eu queria que eles aparecessem, cara, no Crise. Mas parece que não. Eu também, mas eu acho que não. E é o mesmo produtor, né? O Eric Kripke. Sim. Que faz, eu não sei porquê, mano. Eu acho que o Smallville lá vai aparecer. Vai. O Superboy, né? Que já é Superman. E vão trazer ele. Que teve um quadrinho que depois da série continuou, né? Durou por pouco tempo, mas teve. Tem poucas edições, cara. Pouquinho. Acho que são dois anos, né? Nem isso, né? Eu não sei, é bem pouquinho. Aparece Batman, tem vários personagens. E esse Smallville que vai aparecer, esse Superboy, que vai aparecer na série agora no crossover, ele vai respeitar todos os quadrinhos. Então tudo isso aconteceu, vamos dizer assim. Isso. Eu queria ver porque vai ter ele, vai ter Constantine. Vai ter. E pra ele indo pro. Ele vai aparecer nessa série da CW, porque tá fácil também. Porque vai aparecer o Lucifer, né? Lucifer é também um personagem dos quadrinhos da DC. Uhum. O Lucifer da série é baseado nos quadrinhos da DC. E o mais legal ainda, cara. Ele vai aparecer aquele Lucifer junto com o Constantine. Eu tô muito louco pra ver. Sim, vai ser sensacional. E o Constantine da série é o ótimo ator, né? É sim. O cara manda bem demais. Eu não sei por que foi cancelada, cara, a série também dele. Também não. Ele é dublador também. Ele baixa audiência só. Edward do Assassin's Creed 4. Sim. É putador. Foi cancelada essa. Duas séries que eu não entendi o motivo do Constantine. E mais recentemente, Monstro do Pântano. Que não tem sentido. Cancelaram e. Dizem que o Monstro do Pântano foi cancelado porque eles pretendem fazer um filme. Ah, eles cancelaram a série porque eles acho que gostaram da premissa da coisa, mas acho que vão fazer um filme por causa de classificação indicativa, né? Essas paradas não tem sorte em série, em filme, né? Ele já teve uma série antiga lá, um filminho bem pequeno nos anos 80, que foi o visual dele foi feito pelo Wes Craven, o cara que mexeu com Nightmare on Elm Street, então, e não deu certo. Personagem difícil, né? Mas é muito bom. Personagem muito bom, mas difícil de adaptar. This is the instrument of your liberation. Identify yourself to the world. Qual o melhor Batman dos últimos tempos? Não, todos, né? Dos últimos. Vamos generalizar aí. É uma pergunta difícil, né? É muito difícil, cara. É muito difícil. É fácil dizer que o Jorge Clooney foi o pior. O George Clooney, cara, ele é um bom ator. Tá? É ótimo ator. Porém, contudo, todavia, entretanto, cara, ele entrou no filme carnavalesco, cara. Ele entrou no hall da coisa que já tava toda cagada, cara. Entendeu? Mais comercial, né? Sim. Cara, sinceramente, eu nunca entendi esses filmes do Joel Schumacher. Eu não. Aquilo ali pra mim, sério mesmo. Eu não tô falando mal de nada, tá? Não me interpretem o que eu vou falar agora como qualquer outra coisa. Porém, o seguinte, cara. Ele, tipo assim, meio que transformou um personagem que é absolutamente soturno, ou seja, um personagem que é frio, né? Uma coisa assim. Cara, num baile de carnaval, cara. Bate cartão de crédito. Ele tentou trazer muito dos anos 60 dos quadrinhos e da série do Adam West para os dias atuais na época, para 95, 97, mas não deu, né? Não rolou, cara. Dele com o Mr. Freeze, cara, que eles começam a jogar... Mr. Freeze de pantufa, cara! Pantufa! A cena, eles caem no gelo, né? Eles batem os pezinhos, saem os patins, né? Cara, é muito. Exatamente. Cara, a cena do bar, eu me lembro, cara, até hoje, cara, da cena do bate-crédito. Ele disputando com o Robin, cara. O Robin mostra o cartão de crédito do Robin. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho o meu cartão de crédito e eu posso ligar e cancelar o seu, porque você depende de mim. Aí dá tipo menorizando o Robin na frente dos outros. Cara, é bullying, cara. Isso é bullying. É louco. O Batman fazendo com o Jimmy Olsen, cara. Com o Jimmy Olsen, isso. Dos quadrinhos? Pô, era os quadrinhos, né? Na Era de Prata, não era? É isso, Era de Prata. Fazia isso, porra. É sacanagem. Uma viagem. Totalmente. Mas pra mim, ó, o melhor é o Christian Bale. Christian Bale, o melhor ator que fez o Batman, por causa de tudo. De tudo que aconteceu. Aquela série de filmes, a ideia, a direção, tudo. O conjunto da obra faz com que o Christian Bale, na minha concepção, seja o melhor. E em segundo lugar, o Michael Keaton, de 89. Incrível que pareça, o Ben Affleck em terceiro lugar, porque eu acho o visual do Ben Affleck sensacional. De visual, não tem nenhum que supere, na minha opinião, o Ben Affleck como Batman. O cara tem até o queixo ali do Batman, rapaz. Foi feito pra isso, né? O cara foi feito pra fazer o Batman. É, o meu voto é no Keaton. O Keaton acho que representou bem. Esses novos aí, eu não botei muita fé no Ben Affleck também, mas acabou se destacando. Também, né? Então, cara, é assim, o melhor Batman pra mim, vou concordar, que é o Christian Bale, cara. Não só pelo Batman em si, né, mas pelo que o Christian Bale é como ator, cara. Porque ele é um ator extremamente, digamos assim, ele se entrega perfeitamente ao papel. Ele vira a pessoa. Então, por isso que a química dos dois, tanto do Bale com o Heath Ledger, também funciona muito bem por causa disso. São dois atores extremamente fantásticos nessa, né, na capacidade de atuação, né? Sim. O segundo melhor para mim é o Ben Affleck. É o Ben Affleck, porque por todo o respeito que eu tenho pelo ator-diretor, em primeiro lugar, entendeu? E ele entregou o Batman que aquele universo ali exigia. Eu não vi, assim, que ele fez mal de interpretação. Mas ele sofreu com um personagem que era extremamente diminuído perante os outros, né? Que não souberam aproveitar as melhores capacidades dele, tanto em Batman quanto em versus Superman e Liga da Justiça. Não souberam aproveitar aquilo que o Batman tem de melhor, que é o famoso preparo. Exatamente. Simplesmente pegava e fazia. Um pouco tem isso até no Batman vs Superman, tem o preparo dele lá pra luta com o Superman. Mas mesmo assim, cara, esses 2 minutos ali de fogo de artifício e acabou o negócio, entendeu? O pior, eu vou ter que concordar aí, que eu sei que vai na enxurrada da coisa, mas é o George Clooney. Ele mesmo confessa, cara, que ele não gosta do filme, da atuação dele. Ele mesmo confessa isso. É. Se o cara confessa, quem sou eu pra discordar dele, né? Exatamente. Muito louco, muito louco. Eu, igual no meu podcast, o primeiro episódio, eu perguntei também qual era o melhor Coringa, cara. Eu acho que o melhor Batman, na minha opinião, ele tá junto com o melhor Coringa. O melhor Coringa pra mim foi o Mark Hamill como o Coringa da série e que fez a voz do Coringa durante anos, cara. Na minha opinião, o Kevin Conroy foi o melhor, mas não. Eu acho que por ele não atuar, não ser o ator, né, ele não emprestar sua imagem pro personagem, e se só sua voz, ele consegue entrar um pouco mais no personagem. Então, entrar de certa forma, assim, você escuta a voz dele, você já lembra do Batman, ele é o Batman, você assim, entendeu? Como o Mark Hamill é o Coringa. Ele. Tudo dos quadrinhos que tem do Coringa, o Mark Hamill consegue trazer em qualquer trabalho que ele faz do Coringa. Tanto nos jogos que ele dublou o Coringa, quanto na série. O Kevin Conroy, eu acho que ele entrega o mesmo nível. Agora, agora no cinema, cara, daí se for falar de cinema, eu gosto do Michael Keaton, sabe? Mas eu fico entre o Michael Keaton, eu gosto do Val Kilmer. No Batman Eternamente. Caraca. Eu não é ruim, ele é legal. Eu gosto dele. Não acho. Mesmo que. Eu gosto daquele Batman, mas o Michael legal. Keaton, cara, é o melhor. Sem dúvida. É o melhor, né? Mas foi muito legal você ter falado do Kevin Conroy. Muito bacana. Ah, sim. Só fazer um adendo. Só fazer um adendo, então, já que citamos o Kevin Conroy, não podemos esquecer também do ótimo, fantástico trabalho do Márcio Seixas na dublagem do Batman do Brasil. Ah, beleza. sim. Aquele vozeirão, né? Pô, cara, ele é o Batman brasileiro, né, cara? Ele é o Batman brasileiro. Eu não citei aqui, como melhor, não sei vocês, eu não citei Adam West, cara, que eu acho que ele não se engloba nesses caras. É, tipo, ele foi o Batman. Cara, é aquele negócio, ele é o Batman de uma realidade alternativa. Ele não é esse Batman que a gente tava falando agora. A gente fala de ele não entra em quesito de atuação, ele não entra em quesito de muita coisa, só que ele encarnou o Batman. É porque não tem como classificar o Batman do Adam West, cara, porque é tudo tão galhofa que você não tem como classificar como um filme que se leva a sério, entendeu? Exatamente. Então, é muito difícil, então eu só interpreto isso. Jeito, Adam West é aquele Batman e acabou, entendeu? E por isso que eu não citei ele. Agora, o Kevin Conroy e o Michael Keaton. E eu gosto de enfatizar, cara. O Michael Keaton, ninguém queria ele como Batman. Quando o Michael Keaton foi. Foi o primeirão, né, cara? Quando colocaram ele como Batman, quando ele foi escalado pra ser o Batman, naquela época não tinha internet. Eles mandaram mais de 50 mil cartas, os fãs mandaram pra falar, não, esse cara não, não, você tá louco. Sempre acontece isso, né? Que coisa. Sempre acontece então, isso. Nessa época o Michael Keaton já tinha feito Beetlejuice? Já. Deve ter sido por isso então, né, cara? Comédia, né? Ele fez bastante comédia. Ele era um ator muito voltado pra comédia. Talvez os fãs naquela época pensavam o seguinte, pô, vai ser um filme de comédia com Batman. Não vai dar certo. E o que não foi, que na verdade é bem sombrio, cara, o Batman do Michael Keaton, pra época, hoje nem tanto, mas sim, pra época era um Batman até sombrio, cara. Sim. O Batman Retorno, aquela cena no gelo, aqueles bonecos, né, aqueles palhaços, pô, são uns troços bem aterrorizantes, cara. Eu lembro que na época, assim, quando eu era moleque, eu, tipo assim, eu vi o filme, mas eu ficava meio com medo, entendeu? Porque era meio... O pinguim é uma coisa bem nojenta, se você for parar pra ver, bem bizarro, aquele jeito ele comendo, dele. Ele comendo um peixe, cara, pegando um peixe cru e comendo o filme Entendeu? É uma parada, assim, bem bizarra. Bem gótico, uma coisa, assim, muito gótica. Exatamente. Muito. É a Gotham City na essência mesmo, né? Exatamente. Gotham City é aquela do filme que o Tim Burton fez. É malucada daquele jeito, com aquelas estátuas, com aquelas... E, cara, a escolha do Tim Burton como diretor foi tudo, né, cara? Porque ele pegou bem toda essa... Ele pegou bem essa essência mesmo, bem noturna, tudo bem de noite. Você raramente vê luz do dia em Gotham City. Chove 24 horas. Exatamente. É isso aí. É só nublado aquele lugar. E você vê, a do Begins, do Nolan, é uma cidade bem mais clara. É igual a cidade, um pouquinho mais dark, mas é no nível da cidade do filme do Coringa, do Joaquin Phoenix. É, o Bale, o dele já aborda corrupção, né? Muita corrupção da cidade. É uma outra Gotham City, né? Vocês veem. Diferente de Punk. Tipo assim, o filme do Nolan, ele é tão pautado na realidade que a Gotham não precisa ser, digamos assim, noturna ou sombria para que ela seja perigosa. O crime está presente 24 horas. É qualquer hora, qualquer lugar pode acontecer uma merda, entendeu? Então, assim, e a gente não pode esquecer também, falando da cidade, a cidade junto do Batman e do Coringa, acho que é o maior personagem da história, né? Ele é como se fosse uma própria entidade. Ele não, Gotham City é um personagem dentro das histórias do Batman, cara. Sim. Né? É um negócio muito fino. Você tem mapa dentro de Gotham City, tem tudo. Você tem ali, pô, todas digamos assim, os esconderijos dos vilões, entendeu? A própria mansão Wayne, né? Tudo bem estilizado, tudo bem separado. Mais importante de todas, talvez? Eu acho que é, cara. E ela é construída. Ela começou a ser construída conforme os quadrinhos pensando. Se você pegar a Gotham City de hoje, ela tem nome, tem locais que ela tem nome, sim, tipo praça, com nome de roteiristas, desenhistas, ilustradores. Isso é muito legal. É como se eles fizessem parte daquela cidade. Isso é muito louco. É muito louco. É o meta. Júlio, como é que é o meta, meta-jogo aí, vamos dizer? Eu já falei isso. Não, hein? Então, beleza, galera. Antes, pra gente finalizar aqui, eu queria pedir, eu sempre vou pedir pra vocês, pros convidados, fazer uma recomendação, cara. Não precisa ser exatamente sobre o tema Batman. Se alguém tiver alguma coisa do Batman pra recomendar, pode recomendar, mas pode ser sobre qualquer coisa, cara. Uma série que você tá vendo, um filme, um anime, até um videogame, um jogo que você estiver jogando, pra você recomendar pros ouvintes aqui. Recomendações. Isso aí. São muitas, né? A gente tem muita referência dos anos 80, dos anos 90, mas a gente tá vendo muito Big Bang Theory, tem muita coisa de, né, aproveitando o nome do podcast, então tem muita coisa que era deixada de lado, né, como nerd e tudo mais, hoje sim, tá na moda, né, tá hype, sim, né? É, hoje é moda ser nerd. Né, hoje em dia, antigamente a gente se escondia, hoje em dia a gente é mais visado, né? Exatamente. Era vergonha usar uma camiseta de super-herói. Antigamente a gente se escondia porque ninguém gostava da gente. Hoje em dia a gente se esconde porque todo mundo corre atrás da gente, principalmente quando quer tirar nota alta no colégio. Exatamente. É, exatamente. E aí vem o pessoal com moda, né? Ah, não, é moda agora, então vamos colocar a camiseta do Flash, né? Mas não conhece nada, não sabe nada, e acaba hoje indo na onda hoje em dia mesmo, qualquer, né? Hoje em dia qualquer loja você vende uma camiseta do Superman. Sim. Hoje em dia é moda, você vê um cara nada. Hoje em dia você não consegue andar na rua sem esbarrar com alguma coisa de super-herói. Não dá. É impossível. Você anda na rua, olha, super-herói, super-herói. E não é brinquedo. Fora brinquedo, porque brinquedo sempre teve. Mas, cara, é camisa, é boné, é não sei o que, é chaveirinho. E você vê que é produto voltado para nego grande, não é voltado para criança. É, exatamente. Exatamente. Acho isso muito legal. É uma época boa. Como diz. Eu lembro que eu saía na rua com camisa com alguma coisa de super-herói e digo, criancinha, ué. Olha só, criancinha. Aí hoje todo mundo com camisa de super-herói. Eu que parei de usar. Falei assim, agora eu não quero usar mais não. Virou moda, larga a mão. Virou moda, já não presta mais pra mim. Tchau. A gente volta pra cena underground procurando outras coisas. Na maioria das vezes eu sou desse jeito. Na maioria, nem sempre. Bom, vou acabar recomendando coisas do Batman mesmo. Acho que falar de vocês pegarem o HQ Cavaleiro das Trevas, Batman 1, é chovendo molhado, né? Piada mortal. Então eu vou. É óbvio, são obras incríveis e obrigatórias, né? Mas sim, eu recomendo uma obra recente do Batman e surgiu nos quadrinhos na época dos 952, que é A Corte das Corujas. É uma série em quadrinhos muito legal, que veio na mensal do Batman, aí, edição de 1 a 10 aqui na brasileira. Se eu não me engano, 1 a 10, 1 a 11. É muito bom. Uma obra muito, muito, muito boa, que vale a pena ver. Você vai ver o Batman detetive, você vai ver o Batman preparado, vencendo os maiores problemas. Então é realmente uma obra muito legal e que vale muito a pena ser lida. E, continuando ainda, uma coisinha sobre Batman. Os games, série Batman Arkham, valem muito a pena. Qualquer um deles, todos são muito bons. Quatro games. São maravilhosos. São cinco games, né? Que tem um de VR. Mas os quatro principais valem muito a pena. O Origins, o City, o Asylum e o Arkham Knight. Uma série maravilhosa, vale a pena. Eu assisti ultimamente, até assisti com minha namorada a série The Manifest. Sim. Série muito boa, passa no Globopay. Foi mal. Cortei depois. Passa no Globo. Ih, cara, não vai sair não. Enfim, é no canal de assinatura da Globo, tá? Isso. Netflix da Globo. E muito interessante que essa série, a produção executiva é do Robert Zemeckis, que é do mesmo de Volta pro Futuro. Sim. E a série justamente se trata nesse negócio de viagem no tempo. A ideia é a mesma, tipo, quase a mesma, né? É, a ideia, assim, a ideia de viagem é a mesma, mas a abordagem é totalmente diferente, porque ali a gente vê as consequências, né, de uma viagem no tempo totalmente inusitada, né? Eu assisti o filme, a série ainda não parei pra ver, não. É, o filme eu acho que são os dois primeiros episódios da série, né? Sim. Aí foi justamente isso. Minha namorada viu os dois primeiros episódios, aí ela gostou e a gente começou a ver. Eu vi a série toda, já vi a primeira temporada toda. E compensa, sim. Tem uns lances dentro da série lá que são bem interessantes. Não vou falar muita coisa, senão dou spoiler, né? Eu vou deixar aqui, cara, de recomendação. O Rafael já falou de quadrinho, então eu vou falar de deixar uma animação aqui do próprio Batman também. Que eu creio que. Eu conheço bastante gente que não viu. Se você não viu, você tá cometendo um crime, de verdade. Que é, uma delas é atual, Batman Sangue Ruim. É maravilhoso aquela animação. Vocês já viram? Muito bom, muito bom. Não vi. É muito legal. Eu ainda não vi, cara, mas eu pretendo ver em breve. Bad Blood. Então veja. Legal. Batman Bravos e Destemidos também gosto bastante. Tem ótima não é, série. Não é. Muito sim, legal. Esse é o desenho? Isso. Ah, cara, eu vi todo, cara. Muito eu bom. Gosto, muito bom, eu cara. Gosto. Tem o Arqueiro Verde. Sim, tem o Arqueiro Verde. Tem uma outra animação do Batman que a gente. Atualmente nós estamos comemorando os 80 anos. No aniversário de 75 anos do Batman, fizeram uma animação especial também. É Batman 75. Tá em inglês. Mas é. Eu não sei pronunciar 75 anniversary. Mas é isso aí. Aniversário de 75 anos. É, exatamente. O Superman também tem, mas a gente tá falando de Batman. O Batman. E também tem uma animação da Netflix, cara, que a gente chegou até a comentar, do Batman Ninja. Que eu adoro aquela série, cara. Aquele filme. Vocês já chegaram a assistir também? Cara, juro. Eu comecei a assistir, vi 20 minutos, cara, mas eu não curti. Eu não curti. Não leva mal, mas eu não curti. É bem diferente, Tony, né? Ele é bem diferente. É psicodélico, a parada chega a ser beirar meio psicodelia do negócio. É, eu acho que isso que me cativou disso. É, eu tô meio que nessa também. Eu recomendo pra caramba. Quem quiser ver, assista que eu acho que a pessoa não se arrepende. Você assiste inteiro, tem que ver inteiro. Aí depois que vem inteiro, se não gostar... Mas é muito bom. Eu vou dar minha mão à palmatória que, tipo assim, eu assisti pouco. O pouco que eu vi não me agradou, mas eu deveria ter visto até o final. Já que eu comecei, eu tinha que terminar, mas eu não consegui. Mas numa outra oportunidade, eu acho que eu vou conseguir. Só mais um adendozinho, né? Opa! Que pegou a carona do pode falar. E falou do Longo Dia das Bruxas, né? Como recomendação, tá dizendo que estão dizendo por aí que vai ser o plot do filme do Robert Pattinson. Exatamente. Verdade. Vamos ver, né? Que é uma puta história boa. E na trilogia do Nolan já teve umas pontinhas daquilo ali, já teve umas coisinhas que eles pegaram. Bem de leve, mas uma história mesmo baseada 100% nisso vai ser genial. Eu não sei se vai passar, vai mostrar de novo a morte dos pais dele, mas vai se passar no passado. Coitado dos pais do Bruce, já morreram infinitas vezes. Não aguentam igual, mais morrer. Igual o tio Ben. Igual o tio Ben, ele já deve estar até... Nossa, profissional nisso. Exatamente. Okay, agora vou deixar o espaço para vocês fazerem o jabazinho aí. Júlio César, divulgar o trabalho de vocês, rede social. Eu vou deixar todos os links anexados aqui no post, mas para vocês falarem também. Maravilha, então eu vou começar aqui. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite. Foi um papo muito bacana. Falar de Batman sempre é incrível, gosto muito. E valeu pelo convite. Se a galerinha aqui curtiu aí, se quiser, eu tenho um canal no YouTube, chama Multiverso. O link vai estar aí na descrição. Eu já não mexo no canal já faz um bom tempo, mas eu vou estar voltando a postar vídeo agora. Correria, faculdade, trabalho, mas agora vou tentar. Por começar a postar vídeos regularmente. É isso aí. Fala sobre isso, cultura pop, quadrinhos, indicações de quadrinhos, top 10 de filmes, animes também, games. Então, confere lá. E muito obrigado aí a todos. Foi um papo muito, muito bacana e Espero aí ser convidado novamente e a gente aparece aí para falar mais aí. Queria também agradecer a oportunidade. Muito bacana saber mais, né? E ver gente que gosta também sobre o assunto. Estou com um programa na rádio também, na Web Rádio Taverna, fazendo o projeto rádio ao vivo. Todo sábado à meia-noite, da meia-noite à uma da manhã. Músicas anos 80, 90, muito rock and roll, muitos pedidos, né? Então a gente faz também os sets. Sou DJ residente do Vikings Bar aqui em São Paulo, então quando alguém estiver por São Paulo, estamos aí à disposição para muito rock and roll e cerveja gelada. E sim, vamos aí. Tô aí, aberto, aí sim. Bicho. Estamos aí abertos a próximas conversas sobre todo o mundo dos animes e HQs. Muito obrigado pela participação, valeu conversar com vocês aí, e valeu! Enfim, galera que quiser escutar a galera do Elementar, está só procurar a gente aí nos principais agregadores de podcast, ou então mesmo só procurar podcast Elementar, a gente vai estar lá. Nós temos não é um quadro, mas um podcast específico que a gente chama de Papo de Groselha. Simplesmente reúne a galera e fala assim, vamos conversar sobre qualquer coisa. E dessa qualquer coisa surge um podcast de quase 2 horas. Maneiro. Isso é legal. E também agradecer por vocês aí pela oportunidade aí. E também deixar as portas abertas lá do Elementar para todos vocês. Então, galera, brigadão também vocês. Eu quero agradecer vocês. Eu vou deixar o link da rede social de todos eles aqui no post, beleza? Galera, valeuzão, viu? Obrigado e falou!